Groove. Olha o carro cinza parado na esquina. Sob olhar suspeito, eu vejo a cara do sujeito. Não sei se querem grana ou minha vida. Olha o carro cinza parado na esquina. Com suas divisas, impondo autoridades. Graduados, prontos pra atuá-los em flagrante. Nas fardas, escondem suas maldades. A madrugada é a hora que eles agem. Terrenos baldios fazem a desova. Cemitérios clandestinos cavam sua cova. E aí, quem prova? Olha o carro cinza subindo a ladeira. Olheiros na guarita assinalando que pintou sujeira. Daqui de cima observo todo o movimento. Clima de tensão, pessoas entram antes do toque de recolher. Vai ter baculejo na favela. Não vou ficar pra ver, eu não confio nela. Olha um beco por beco, te pego marcando, não adianta correr. É caixão ou vela preta, mão pra cabeça, te encostam na mureta. Não tem ninguém nas ruas, mas tem alguém na veneta vendo apanhar. O cidadão de cor, de bermuda sem camisa e de bombeta. Epa, epa, o que é aquilo? Bandidos, disfarçado de policiais. Quando sai na patrulha, de madruga, no apetite de espancar um infeliz. Cuidado, truta, fica na escuta. Não responda, só responda. Se perguntar alguma coisa. Olha o carro cinza parado na esquina. Feito uma cobra, saindo da toca, pronto pra dar o bote. Se for um cara sem sorte, tá fudido, é distrito ou perdido. Não importa se for pai de família. Está na mira dos tiras, na cova dos leões, tubarões do asfalto, reduzidas. O ronco e o osso da esquina, apavorando a população. Se acham donos da razão, eu tenho fé, vai inverter a situação. A justiça da terra, tarda, falha, retardada, canalha. Justiça do céu, você será o réu. Não virá galope, vai chegar varrendo como furacão. É o Armagedon. Os homens cercam becos. Fui barrado vindo do trabalho. Opa. Me abordaram, puxei meu documento pra me identificar. Com a consciência não. Limpa, sem dever nada à justiça. Coloco um dedo no gatilho, puxo o cão. Dois tempos, eu penso, hã? Será que vai dar tempo? Ouço ecos, sapecos. Um forte impacto no peito. Me vazou, me derrubou. Tá queimando no paladar, um gosto de pólvora. Não me imagino morrer desta maneira. Planos, objetivos, carreira, tudo por sangue abaixo. Eu tive um pouco de sorte. Não conferir a minha morte. Perdendo sangue, será que eu tenho chance de resistir aos ferimentos? Visão prejudicada, tá embaçado, nada tem cor definida. Faço um retrospecto da minha vida. Não posso deixar o mundo criar meus filhos, mais morto do que vivo. Tá escurecendo, tudo ficando cinza, como carro parado na esquina. Meu senhor, não me deixe ir agora. Ainda vejo e sinto a dor da morte. Anda logo, me socorre. Não quero ser lembrado em memória. Não quero ser mais uma triste história. Olha o carro cinza parado na esquina. Olha o carro cinza parado na esquina. Olha o carro cinza parado na esquina. Olha o carro cinza parado na esquina. Olha o carro cinza parado na esquina. Deixa lá, deixa lá. Corre que lá vem o zone. Tá de pinote que lá vem o zone. Corre que lá vem o zone. Olha aí, corre que lá vem o zone. É mão pra cabeça ladrão. É mão pra cabeça na população. Cisco, vai pro saco, moro.